Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Nostalgia, Som e Magia. Edição para este domingo, dia 13 de abril de 2014. A edição de hoje vai trazer dois temas que eu acho interessantes. Um deles chama-se Monia e o outro chama-se Lady Mary. Vamos fechar esta primeira sequência musical com outro tema. Que não alude a uma pessoa com um nome, sim, de todas as formas é uma pessoa, é uma mulher com taras e manias. É a música do Marco Paulo que vamos ter aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. E eu, Carlos Bonaparte, espero sinceramente que goste desta sequência musical que preparei a pensar em si. É com Moniá que vamos iniciar a edição de hoje do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite, ouvinte. Lady Mary, la la la la la la la.

people stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Eu volto ouvintes, depois destas três músicas, vamos seguindo com músicas. Vamos agora acelerar um pouco com Poupée de Cire, Poupée de Son, da francesa, música francesa, da cantora France Gall. Logo depois, River Song Babylon, dos Boney M. E por fim, uma música mais calma de Chris Norman, chamado Midnight Lady, ou música chamada Midnight Lady. São as próximas três que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. Quero que saiba, ouvinte, que é um enorme prazer estar consigo e poder então fazer-lhe companhia aqui no Canal 1 da Antena Web. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, poupées de son. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une soleil, de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de sang. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Thank you.

de um sorriso. Vamos ver a rua, tua segredo. Que se está tão namorado de mim. E da minha cola, não sei. Que tu me amavi mai, come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. E non amo che te. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Chegou hoje no correio a notícia. É preciso avisar por esses postos que turbulências e ventos se aproximam. Ai, cuidado. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Há sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. Foi chão que deu uvas, alguém disse. mas porém colhe-se o trigo, faz-se o pão. E se ouvimos contos de um tinto velho, ah, bebemos a saudade. Há sempre alguém que nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta saudade. Mas vem o dia em que dobramos nossos carros da Roca a São Vicente em boa esperança, e de poder vaguear com as ondas saudades do futuro. Tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta saudade. Estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas. Agora é tempo de fecharmos esta edição do Nostalgia, Som e Magia. Vamos ficar com Brincar de Ser Feliz, música de Chitãozinho e Xororó. Quem é que não se lembra dessa, não é? E também vamos ficar com uma outra música de Seal, chamada Crazy, e Don't Cry, dos Guns N' Roses. É assim que seguimos no nosso programa, é assim que seguimos no nosso programa Nostalgia, Som e Magia, que agora termina. Eu, Carlos Bonaparte, regresso no próximo domingo. Boa noite, ouvinte. Até para a semana. Do meu peito, depois joguei a chave fora, e bem depressa eu mandei a solidão embora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você, me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Dona das minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar. Ooh. Antena Web, Canal 1. Oh, but we're never gonna survive on to be sorry. There's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside out. I've been there before. Something's changing inside you, and don't you don't you cry tonight. I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's heaven above you, baby. And don't you cry. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Tonight, don't you cry.